tempo de estrada Quebec, aguarde autorização. Sandy, 3 a disposição. Vento 160049, hoje de padrão. 204 de padrão, 3 a disposição. Confirmando, pista na zero. Pista 1 a 0, sim. autorizado coluna 1, mais uma vez. 9162, a sua notificação, vista para 120070 e a chegada para 91, altura 3016.

3, o João deixa para 3, o Sérgio, o motor 90, o motor 30, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio, o Sérgio. 2, Salva Zona 4, direção 2 de Mato. 3 0 0 3 milhas da cabeceira, 10, não é tentar com o voo. 1-1-8-9. Agora passando o espaço, vamos ver 050 para tudo, 7-2-4-0. 1-0-9-6, final da 1-0, pessoal. Gol 1-0-9-6, apoio autorizado, 5-0, 1-0-0 graus, 7-9. Sendo com 1-0, 1-0-9-6. 9-2-6-9-6. Salvador, gol 1-3-4-4, passado a cabeça, a 6-10.